toda a favela, favela, favela, favela, favela, favela. Tô aqui. Lutando. Demora contra a maré, contra a maré. Os anos se passaram. Tô de pé. Pois a negritude está ativa. Fora da moda em cima do toque africano. Periferia, capixaba, tá na fita. Parte de nós a primeira iniciativa. Preta até o osso, cachorro louco sempre firme. Negritude ativa. Os anos se passaram. Tô de pé, porque guerreiro é desse jeito. Separado pro inimigo. Negritude ativa. Negritude ativa. Falando de fatos e acontecimentos do Espírito Santo. Periferia, capixaba, cotidiano é violento. Negritude ativa. Instrumento de denúncia. Afro-protestante. Fora da moda em cima do toque africano. Toda favela. Tô aqui. Ser malandro de atitude. E aí, sangue bom? Com vocês, negritude.